dor com que me deito, só porque me dói de ti. Mas hei de ser do meu peito desta dor com que me deito, só porque me dói de ti. Eu hei de ser das cerejas do luar na primavera, labirinto do prazer. Hei de ser o que desejas, que por ti sabes que espera, enquanto a lua quiser. Hei de ser o que desejas, que por ti sabes que espera, enquanto a lua quiser. Nada fez por nascer. Hei de nascer tua amada, sem uma razão nem nada, mas só porque tem de ser. Hei de nascer. Estamos

acredita. Não está arrependida. O amor sai de bovida. Deixa voltar. Por garantido teu amor, minha rei. Se eu pudesse mudar tudo o que eu te fiz, eu só te faria feliz. Baby, vou saber, mas vou tentar o conter. Vou inspiração, minha melodia. Cá tem como explicar. Deixa ser boa rainha. Aceita em janeiro como prova de minha amor. Como prova de minha amor. Deixa-me provar, vou tentar o que sonhar. Deixa mostrar, não crê só por baby, cá crê mais ninguém. Deixa contar, deixa vamos escutar. Escuta, não crê ser tipo, aceita minha amor. Deixa voltar, deixa provar, vou tentar o que sonhar. Deixa mostrar, não crê só por baby, cá crê mais ninguém. Deixa Já nem é a margarida.

família sempre comigo, todos unidos, porque o topo é o destino. É o destino, é o destino. Falei-lhe de homem para homem, quase

me espera toda a vida, desde o dia em que nascida. Na vida é só uma passagem. É um fado que começa, é um rio que se atravessa sem se ver a outra margem. É um fado que começa, é um rio que se atravessa sem se ver na outra margem. O lírio sabe que parte e por isso tem arte de espalhar lírios ao vento. Não há mais luz nem tristeza que os saberes da natureza e que não são pensamento. Não há mais luz nem tristeza que os saberes da natureza e que não são pensamento. Chamou por mim. Será que há outro lugar além da poeira estelar? Às vezes penso que sim. Será que há outro lugar além da poeira estelar? Às vezes penso que sim. Não me deixes nesta hora em que a estrela não demora e o lírio tem a estação. Futuro e este medo do escuro, que ao menos façam razão. Na fé que há mais futuro e este medo do escuro, que ao menos façam razão. Arc-en-ciel. Malas feitas, vou dizer-te adeus. Já não tenho nada para fazer aqui. Se nesta batalha um de nós perder, fui eu. E para seres feliz, sei que é melhor assim. Levo a minha sombra para outro lugar. Deixo que o sol brilhe para ti outra vez. E deixo que conjugues outro verbo amar e mais. Tal cometa já não volto, mas talvez. Mas antes de partir, quero que saibas que por mais que eu viva, foste o maior amor da minha vida. Amor que fica para lá do fim. Antes de partir, também te digo que valeu a pena ser o poeta deste tempo

companheiros. Ora, tomai nota, saúde os meus companheiros. Hoje é coisa mais calminha, sem carvalhos nem sobreiros. Na quinta do Santo Lindo, um abraço do Quim Barreiro. O meu cantar não engana, digo adeus com alegria. Digo adeus com alegria, eu quero agradecer toda a vossa simpatia. Do Fernando Correia Marques, vai o abraço de cortesia. Também faltou o divórcio, não veio a tijolinha. Do Fernando Rocha um abraço para vós que sois juntinha. Oh, minha! A minha alma se anima, ai a minha alma se anima. Sinto-me muito vaidosa de representar o fado. Esta noite gloriosa, a Elsa Gomes saúda esta gente tão famosa. Oh, que mulher tão formosa, veio cantar um fadinho, de palma ela veio dói, que a terra é bom vinho. Um abraço aos cavalheiros, às mulheres deixo um beijinho. Pela derriba do vinho, veio dar um sorrateiro, a botar umas cantigas. Um saúdo a Portugal, deste amigo verdadeiro. Não trouxe bota fumeiro, não trouxe bota fumeiro. Da Catedral de Santiago, trouxe vossas minhas coplas, que as cantei abocado. Do Benito Regueifeiro, um abraço apretado. Força! só dançar. Vem comigo porque eu sei. Fofa, dança contigo e eu que eu quero, minha fofa. ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Baby, cause I be who get me cause in my cabo uvid is what the spiero nigga put me da bovida. Now what it do? You coming with me? Let's get drunk in loud. Sex on the beach. E can you steal? Corre trash it fama. Ma babo un po' de corre di intera sem problema. Happy da falla mia guapa no curti. Na pele mia baby. Mas mas dentro da boca pode sentir. Ela ainda vai ser minha. Vou fazer de tudo pra ela ser a rainha. Penso nela noite e dia. Ela ainda vai ser minha, minha. Vou fazer de tudo pra ela ser a rainha. Penso nela noite e dia.

vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Sei de ser um homem.